ela bola mais um back enquanto finaliza a track. Mais tarde é show de rap, tenho tudo que eles querem. J-A-H, D'Artagnan me segue, mil anos de reggae. Pra mim não é nada derrubar esses boom bap. KMZ seus beats tá tipo do Kanye West. J-A-H, D'Artagnan te serve, ele responde as preces, ele é meu alicerce. Cê sabe muito bem, não teme aquele que não deve, mas eu te pago quando me pagar os que me devem. J-A-H, como Malcolm X, como um ativista, como Arquimedes. Quem que vai parar a obra do mestre? Os cara não consegue, a Babilônia ferve. Minha voz vem pra curar e os cara nem percebe. A música é o remédio que a sociedade pede. Vem comigo nesse sentimento, que a música é o remédio pro jovem do gueto. Vem comigo, é chegado o momento de fazer dar certo, de fazer direito. Vem comigo nesse sentimento, a música é o remédio pro jovem do gueto. Vem comigo, é chegado o momento de fazer dar certo, de fazer direito. Se eu não soubesse o que eles tramam, eu seria só mais um fazendo essa porra por grana. Mas Dona Márcia me ensinou que a fama tem seus prós e contras, filho não se engana. Metade desses caras só que é o lifestyle, mulheres balada mandar uns raios. Mas eu, mano, vivo na luz de Zion, pregando as boas novas pros filhos que dispersaram. Um salve pros manos que despertaram, que perceberam que o mundo não é como te contaram. Aprendi sozinho, não me ensinaram. Essa aqui é pra todos que desacreditaram. Eu cheguei aqui sem um empresário, Deus é o patrocinador que banca o meu trabalho. Talento como o meu é muito raro, mas sigo tentando fugir da corrida de ratos. Vem comigo nesse sentimento, que a música é o remédio pro jovem do gueto. Vem comigo, é chegado o momento de fazer dar certo, de fazer direito. Vem comigo nesse sentimento, a música é o remédio pro jovem do gueto. Vem comigo, é chegado o momento de fazer dar certo, de fazer direito. Se eu não soubesse o que eles tramam,